Desde as rodas, rima foda, sempre foi meu ponto G. Grande, gloriosa, foda, favelada, gangster. MC Lon, chapa quente, a festa e parte do P. Punk louco, praça 7, não tem como esquecer. Pré-seletiva do nacional, tremer nas bases fora do normal. Segunda fase, mano, sem igual, quebrei o Sam, só na moral. Certas coisas que é natural da vida. Eu sou poucas ideias, mano. Alimentando aquele sonho de criança. Acreditei demais até perdendo as esperanças. Alegrias reais que fortificam as alianças. Larará. Desde o ventre chamado pra tá hoje aqui, meu velho. Clara escolhida a dedo, clareou um plano certo. Coloquei a cara tapa e tomei uns arranjado. Mas o papo que eu sigo é de vir ao outro lado. Só pra lembrar, só pra lembrar que o tempo não para. Não, o tempo não para. Não, só pra lembrar. Só pra lembrar que o tempo não para. Não, que o tempo não para. Não, só pra lembrar que o tempo não para. Não, não, não. Evolui e conheci uns caras raros bem ali. Se eu citar nome posso esquecer, mas é tudo nosso e sempre vai ser. Movendo montanha, revirando brasa. Morando no estúdio, saudade de casa. Mascote e Cris é tipo sem palavra. Eles vão ter que me engolir. Os duelo a fonte, debaixo da ponte, conquistando um monte. Pra viver tranquila, sabendo que tudo é questão de correr. E eu tô tipo Bolt nos corre da vida. Entre rima e batida, entre droga e bebida, sobrevivo bem, mas agora envolvida num monte de merda e de mina bandida. Meu Deus, que me livre se aqui me mantive. É preciso lembrar. É preciso lembrar. É preciso lembrar. É preciso lembrar. É preciso lembrar. É preciso lembrar. O certo é o certo, o errado é cobrado. Subiu, vai descer, se traiu, vai pagar. Só pra lembrar.